telefona perguntando se vai tudo bem. E ao ouvir sua voz delicada pelo telefone, coração quase sai pela boca chamando seu nome. Ela está desejando outro dia feliz. Eu a ame como ela sempre quis. Ela está dizendo: volte, meu amor. Sem você não sei viver, não demore, por favor. E quando eu chego, ela me abraça com muito calor. Ela diz pra mim assim: não sabe mais viver sem meu amor. Entre nosso amor não existe intriga. Quando ela briga, tudo acaba em amor. Eu não sei viver sem esta mulher. Me dá carinho e amor e me faz sentir. Ela está desejando outro dia feliz. Que eu a ame como ela sempre quis. Ela está dizendo: volte, meu amor. Sem você não sei viver, não demore, por favor. E quando eu chego, ela me abraça com muito calor. Ela diz pra mim assim: que não sabe mais viver sem meu amor.